Espera pronto, o Xará 62 com. Na linha decola, piscina 0, vento calmo. Na linha chama o centro de Recife, 260, alternativa 2835. Número 56, máximo controle, 1 do 08. 08, meia 25, manhã. Para o Salvador, o Xará 625, decolado. Ano 25, contato na grande decolagem, seguindo uma tanda de 280, após o Jair e Atleta. 380, após o 20, meia 25. questions. 9-1-0, complete approach, contact the tower on 118, decimal 95. 118, 95, the lowest in 118. Power, we're ringing in Argentina, 1-9-1-0, tower on the light. Argentina 1911, okay, from 016-220, 110, red call. Vigilant, 1110, Argentina 1991. Argentina 1910, on the ground at 01510, with the taxi Alpha Juliet, gate 11 in April. Alpha Juliet, Delta 3171, sem essa mansão Delta, autorização São Paulo, controle. Mais copo, Delta 3171. Fala, você escuta. Está pronto o quarto no discurso 3171, tá? Obrigado, Guarulhos, você é conforme rota do plano de voo, nível 340, saída São Bruno, transição ótima, curva direita para a decolagem pistão 0, transponder 5576, controle salvador 120.8. 340 está autorizado para São Paulo, Congonhas, aliás, Guarulhos. Decolando a 1-0 no perfil da Sanvo 1, transição Motiva. Primeira curva, será feita à direita, 5576, é o transponder 1208, controle, o TAN 3171, posição é 07. Tá, 3171, não, continua esta correta, um pronto se estiver nesse momento. Vai chamar. 6225. Quero verificação, contato radar 75 milhas no radar de Salvador. Foi bom, seu projeto chega da bom, fechando no lugar de descida. Chamando a 25 mil reais, desça para 4 mil pés. Finalhão 10, 1 mil, eu vi a chegada bem. Autorizado, se liga somente em pronto para a edição 3171. 171, prossegue Patch 1 no India, ponto 0 no 0, reporta ponto, ajuste altímetro 0 no 6. Com 16 em frente, Patch 1 no India, segunda ponte, espera pronto, 3, 1, Patch 1. Então 3171, na linha da cola, pista no zero, vento variável com meus olhos. Alô, Salvador, bom dia, eu sou Mike Henrique Papá, estamos na Rota 3, solicitando autorização de rebando para a posição 7. 13 para o 7, autorizado, rebote perno, Mike Henrique Papá. Ok, senhora, reportará. 71, declaro o Rio 4, São Paulo, Salvador, 120, décima 8, bom voo. 308, bom dia, bom serviço, 3171. Controle Salvador, 3171, bom dia. 3171, bom dia, contato reverso, 2371, voo para o nível 340. Saída São Paulo para 340, 3171. Chamada 25, continue descida para 2003, Mineral 0 no meio, cancelando as restrições em pelo, reporte localizador e joelho SXI, Costa Magela. 7, 10, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, localizado no SPS, Renan 285. Chegador 25, complete final, LS, chama a torre 1 no 8, decimal 95. Fala com 290, chama a torre 25. Xanana 225, ajuste no 0 no meio, atualizado o pulso, pista no 0, vento calmo. Atualizado o pulso, Xanana 225. Salvador, Sam, Papa Romeo, Mike, Kent, Papa, Ponte 7, Palma, Serra do Reboque, bom dia a todos. Kent, bom dia. Eu passo nível de voo 1950, chamo Recife na frequência 126.0, TN 128.35. 260, 1235, por favor, 3131. Xanana 225, solo 33, libera a direita, prossegue. Alfa, Juliette, posição 0271. Alfa, Juliette, 0271. Mas o 526, autorizado com fim, você conforme rota, o nível de voo 340, saída, arbor 1, transição, elefa. Curva direita após a colagem, pista no zero. Transponder, 50 no zero, controle Salvador, 120.8. Eu sou o Renato Correia, sempre quando estiver em equipamento. 26, Pinedal 9, 0, 9, 0.